voo no meio da nossa frente. Prossiga. Autorização Brasília. Autorizado Brasília, 360, via Pesimo 17. Subida Árvore, após Árvore Elefa, curva direita após a decolagem. 5111 é o código, 1208 é o controle. Autorizado ou Brasília, 5360, subida Árvore. Não é. Responder 5111, transponder 1208. Confirmado, controle 1208. Código transponder 5111, mas vou pedir para o senhor repetir toda a autorização de novo, porque está muito baixa a sua transmissão, tá ok? Ok, vou repetir. Autorizado Brasília 330, subindo na não é. Transponder 5111, controle 208. Está correto, só confirmando a aerovia peso 17, chama para pushback acionamento. Aguarde no 567. Só 121 decimal 9. 3 Amália. 3 Grosso na paz do vento. 2 Amália. 5218, desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Para 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte aeronave estabilizada, trip 5219. 33, ingresso na sinal, na retaguarda do Airbus 330, na sinal, segue como número 2 para o pouso. Como número 2, eu quero do 733. Europa 03, clear to land, runway 10, wind 140 degrees with 9 knots, QNH 1016. Clear to land, Europa 083. Posição 6143. Oi, boa noite, Rio 5973, ponto de espera como número 2. 5973, não tem um ponto de espera. Espera 273, girando base. Ciente. Ingresso nacional, aguarde pista livre. Pista nacional, aguardando pista livre. 273. 603, está funcionado. Temos 1, 2, 4 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o galeão. Instrução intacta. Via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 1862. Via TAM 3603, virado boa. Europa 083 on the ground at 39er. Vacate to the right, ground 121 decimal 9er. 121 9er. Next to the right, Europa 083. Obrigado. Suba para 2000, compra aproximação perdida, chama controle 120 decimal 8. É, 120 chamará o 02733, 208, controle. Autoriza pouso na 17 por 2733? Pista não estava livre. Na afirmativa, agora autoriza o tráfego para pouso na 17 a partir da presente? Tem condições de agilizar? Afirmativo. Corre para a esquerda, agilize e reparte final da 17. Reparte a final da 17, 2733. Sim, temos aeronave a 7 milhas para 1-0, 2733. Agilize. utilizando, 2733. 5218, estabilizado em ILS. 2286, bom pouso, 5218. 5218, muito obrigado, 5218. Frente, então, mantenha o ponto de espera. 6728, informe que o portão previsto é o 04, aguarde para prosseguir para o portão, tá ok? Passagem para o 6728? Afirmativo. Guarda Juliette, o 6728. 6728, o seu portão previsto é o 04, aguarde para prosseguir para o portão. Bom dia, você está aguardando, 6728. Paulo, 3603. Siga. Por informação, a aeronave da Rio à nossa frente está com absolutamente nenhuma luz na cauda. Não entendi, poderia repetir a informação? A aeronave da Rio está totalmente apagada na cauda, não possui nenhuma luz de sinalização. Ah, tá ok, vou informar aqui. Ah, esse sinal da natureza. Não. 39, estou livre, pouso não no 0, ventou no 30 graus com 99, altímetro no 0 no 6. Autorizado pouso, não no 0, tripo 5218. 02733, solo aos 43, confirma parte militar. Segue até o final da pista, livra na última esquerda e solo 1 no 21 decimal 9. Faz o trip na final ali, mantenha no zero. Faz o tráfego na final ali, mantém. Boa, 9-4-0. E o 5973 na escuta? E o 5973 tá na escuta? 3 aeronave na retaguarda está informando que as luzes de cauda estão apagadas. Prossiga para o pátio militar. Já está no pátio militar, ingressando no hotel? Hotel 2733, explosão na 17. Para ingresso logo mais na... no pátio militar, hotel 2733. 2733, agora sim. Sente, mantenha ali, me aguarde. Agilizar o seu tráfego, o senhor ingressa agora no pátio principal e vai ingressar via aquilo, pátio corrigindo, vai ingressar no pátio 3 e vai me chamar quando estiver lá no pátio 3. Começando no pátio 3, chamará o 2733. Me chame lá naquilo, o Força Aérea 2733. Entre naquilo, 2733. Solo 18, solo aos 45, livre à direita, solo 121, decimal 9. Eu já vou liberar o seu pushback. São 3603, você não me escuta? 03. Afirmativo, pode ingressar via Índia, vou pedir pro senhor chegar o máximo possível à frente pra gente liberar o pushback do Gol, que tá no 02, tá ok? Obrigada. Webjet 6728. Só guardar mais alguns instantes para o ingresso. Vamos lá, na escuta. Força Aérea 2733, me chama quando estiver ingressando na, no pátio 3, por favor. Salvador Trip 5218. 5218, consiga ver a Alfa reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette reportará 5218. 6728, pode prosseguir? 6728, afirmativo. Fique apenas atento à aeronave da Força Aérea que está ingressando nesse momento no Pátio 3, ok? Ok. Afirmativo, chame naquilo. Tá naquilo, deixa eu ver. Objeto 6728, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, negativo. Aeronauta 083, your taxi via Juliette 2 April 2 10 11 11. Why you live at 10 11 11 0 8 0? Thank you. 5218, vai ficar atento ao tráfego da frente, do Europa Frente, vai ingressar via Juliette, remoto no 3. 7, visual com o tráfego, remoto é 1-3, o trip 5218. Claro. Solo Salvador, só para confirmar, o trip 5218 vai prosseguir a... segue a aeronave da Europa, é isso? Exatamente. Ok, obrigado. Israel 943. Está autorizado cruzar a Alfa e vai manter posição na Delta. Na Delta vai chamar a torre 1186 para prosseguir para o pátio militar. E na Alfa, na Delta, chama a torre para cruzamento da CPC. 567, puxa a cera no 02, chama pra início de taca. Olha o contra-ataque, chegou no... Solo, voo 16103, posição 03 para o pushback de treinamento. É o número 2 no setor, 16103, aguarde. Vai aguardar, voo 16103. Ficou, desce para o 050, na maré, você é 6310. Controle Salvador, 2310, informa que está efetuando um desvio à esquerda, tem uma formação que nossa proa, já retorna na proa de Mari, ok? Exclusivo ITAP. Após ITAP. Gente, ITAP após, muito grato, 6310. Ele riu 5973, decolou na Tuca Caju na Tuca. Tuca Caju na Tuca. Rio 5973, boa tarde, contato radar, boa noite. Contato radar só 310 na proa de Jão. 310, 5973. E o 5973, pro do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, grato 5973. A 3603, livre decolar da 10, vento 1250 graus com 0 nosso. Inicia decolagem, pressão no 0, tá 3603, boa. 02733, frequência livre, estacionar. Frequência livre, bom trabalho, boa noite. Decolador 5, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Para o táxi Gol 1567, está com 104 VOB, autonomia de 3 horas e 55, Bernardo Confite. Táxi Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186-1567. Índia Alfa, no ponto de espera 186, Gol 1567, boa noite. Rua da El, 3603. Da El, 3603. No 567, a linha e decola da 10, vento no 40 graus com 8 nós. A linha decola 10, voa 5 graus. Puxa acionando 3, chama 3 de táxi. Livre, puxa acionar, repartirá pronto para o táxi Gol 16-16-13. Chama 310, desça 2000 pés sem restrições, ajuste 1017. Gente, 1017 para 2000 pés sem restrições, 310. Chame Recife 1251, alternamo 3325, bom gol. 251, 3325, obrigado, boa noite. 1940. Salvador, 3894, boa noite, vai atingir 150, solicita Duna se possível. 3894, boa noite, assina a identificação desse 050, vigilância, prova de ITAP. 5050, 050 ITAP, 3894. Opa! Ricardo, abraço. Outro irmão. Tá chegando aí? Recife. Ah, valeu. Tô sábado em casa, me liga. Fala. Decolador 55, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, Gol 567. Oi, Salvador, boa noite, Gol 567. 567, boa noite, contato radar só 360, saída Argo. Argo, 360, Gol 567. E o 5973 Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 12545, 12685, obrigado, bom trabalho, cinco, e o 5973. solo, gol 16113, com 122 a bordo, 3 horas e 50, alterna com 5. Está pronto para o táxi. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Corrigindo, Índia e Alfa. Volta de espera, 7286. Táxi Índia e Alfa, com espera, 7286, gol 16113. 251-133-25, boa, 3603. Pode acertar a LS da Delta, chama 6310? Autorizado, final do procedimento direto, reporte estabilizado, 6310. Tente, 6310. Alfa, ponto de espera, chame 286. Fátima, Alfa, 186, ponto de espera, gol, 985. Espera por onde o voo 1-1-1-6-1-1-3. 1-1-3, a linha decola da 1-0, vento 1-3, 0 graus com meia dúzia de nós. A linha decola da 1-0, voo 1-6-1-3. Localizador, localizou com o campo, 6310. 6310, torre 1862 e é bom pouso. 1862, ele vai tomar o trabalho, 6310. 3894, desça 2, corrijo 3, 3000 pés, ajuste 1017. 3017, o 3894. Torre Salvador, boa noite, chame 6310, está estabilizado no ILS da 10. Boa noite, 6310, vento 130 graus com 7 nós, altímetro 10 no 7, aguarde pista livre. 7,17 agora livre, 6310. Zero, livre pouso no 10, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. 1017, livre pouso no 10, chama 63 ou no 0. Pono 1013, decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, prato. O Chanel na final, a linha mantém no 0. Pois o Chanel ali mantém no 0, gol 1885. O senhor solicitou apoio no solo para algum passageiro passando mal, senhor? Afirmativo. Está controlado, porém uma criança que necessita de um médico para fazer uma avaliação, ok? Por favor, se puder, se possível, nosso gate parece que é o 10. Ciente, copiado, a infraero já está ciente. Então prossegue na proa de zona, descendo 2000 pés, ajuste 1017, está autorizado LS, reporte estabilizado, 3894. Ok, 2000 pés, Duna, reportará estabilizado LS, 3894. Prolivão 1613. Gol 1567, chame Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 1260, 0288, eu vou no 1567, boa. Controle, boa noite, com 1613. 1613, boa noite, contato radar, sobe 360, sai da árvore. 360, árvore. Ali mantendo zero. Ali mantendo zero, boa noite, 85. Zero, solo alto, 03, viva direita, solo 121, decimal 9. Viva direita, 219, após 63, 10, boa. Salvador, boa noite, na 6310, livrou. 6310, táxi autorizado, Alfa Juliette, placa 6 dúzia. Via Alfa Juliette, para 6 dúzia autorizada, 6310. Decolado ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, voo 1885. O 3894 está visual na final da 10. 2862, bom voo, 3894. Confira a frequência? 118, decimal 6. 86, obrigado, boa noite. Salvador, 3894, boa noite. Ah, 3 milhas do externo. Boa noite, então 3894, reporte externo. Portarão. Tem contato radar só 360.